Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Envelhecer com qualidade é o que tenta garantir a Associação Unitária de Reformados Pensionistas Idosos do Seixal, diariamente, através da promoção de diversas atividades. O presidente José Jesus da Silva é o convidado de hoje do Seixal Saudável, entrevistado por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O Seixal é reconhecido a nível nacional pelo carinho e atenção que dedica à população sénior do concelho. Falando na experiência da AURPIS, com que dificuldades se deparam os vossos utentes no seu dia-a-dia? Bom, os nossos utentes no Conselho de Seixal, há uma grande camada de idosos que precisam de muita ajuda, porque muitos deles vivem sem suporte familiar, são, portanto, se não fossem estas instituições que foram criadas, 11 a nível do Conselho, portanto, eles hoje viveriam numa situação dramática. Ainda assim, é difícil, na medida que as pessoas, muitos vivem sozinhos, outros são abandonados pela família. Que trabalho têm desenvolvido na vossa instituição e que faça do Seixal uma cidade amiga da idade? Tivemos a sorte da Câmara nos dar uma sede para se ali se iniciar uma instituição que começou há muitos anos, em 1981. Quer dizer que a partir daí, portanto, aquilo era um centro de convívio e quando me convidaram para ir lá ajudar aquela gente, eu e outros amigos, vimos que eles tinham necessidade de muito mais do que um convívio. Jogar à carta, ou participar em manifestações, etc. Precisavam muito mais. Precisavam realmente de quem lhe desse alimentação, mais tarde, quando eles adoecessem, que os fosse ajudar à casa. E nós criámos todas essas estruturas para que eles pudessem vir ali a tomar a sua refeição, o pequeno almoço, o almoço, o lanche, o jantar, ou então irmos a casa com equipas especializadas e tratarmos deles, inclusive na saúde, se não fôssemos nós, eles não iam ao médico, não mediam atenção. Portanto, não, nós é que temos que chamar as ambulâncias, levá-los para o Garcia da Horta, enfim, quando precisam de fazer radiografias, portanto, têm ali todo o apoio. Além disso, também se desenvolveu a parte cultural. Todos esses projetos e iniciativas têm certamente refletido na melhoria da saúde e qualidade de vida dos vossos utentes. Que diferenças é que notam? Muitas, muitas. Porque as pessoas, embora hoje a saúde esteja de rastas, porque eles vão ao centro de saúde, são encaminhados para o Garcia da Horta, hoje vimos que a situação do Hospital Garcia da Horta é dramática, na medida em que as pessoas caem nas urgências com gravemente doentes e estão lá 2 ou 3 horas, são encaminhados para casa na mesma, portanto, ao fim de 3, 4 dias estão lá outra vez e andam nisto até falecer. Não há grandes soluções. E, portanto, se não tivessem ali um apoio muito grande, era muito, muito difícil para eles. E aqui há uns anos até fizemos uma experiência de medicina preventiva durante um ano, a muitos idosos, portanto, uma parceria com o Centro de Saúde do Seixal, e que foi importante, visto que essas pessoas, que realmente seria o caminho da saúde, mas ficou por caminho. Um idoso que nos esteja a ouvir e que pretenda participar nas atividades da vossa associação, o que é que deve fazer? Deve ser sócio, portanto, frequentar a instituição, porque temos muitas atividades para eles. Temos uma animadora cultural, temos uma parceria com a Casca, que é uma instituição que vem de Lisboa a fazer, portanto, ginástica própria para determinadas pessoas que estão com doenças que não podem fazer muito esforço físico. Temos, além disso, uma classe de ginástica a ser praticada nas instalações da Timbre Seixalense, que não temos instalações neste momento ainda próprias para isso. E também fazem piscina todas as semanas, temos um autocarro para os levar, não pagam nada. A Associação também está a construir um lar, que é um sonho de há 15 anos. Foi difícil concretizar-se, na medida em que a gente concorreu a vários projetos, foi sempre chumbado, até que conseguimos. Portanto, é um lar que vai custar 2.630.000 euros, vai ter várias valências, portanto, está a ser construído num bairro novo, na quinta da Dona Maria, portanto, ali numa zona privilegiada, e é um lar, portanto, da classe A, em que as pessoas vão ter todas as condições, lá não há frio nem calor, vai ter 52 quartos, uma creche para 33 crianças, vai ter um centro de dia para 50 pessoas, vai ter 80 domicílios a sair de lá, portanto, vai ser uma grande estrutura que vai empregar 80 funcionários e vai ser inaugurada em abril. Portanto, um equipamento muito importante, porque não há camas no Conselho do Seixal, embora na parte de instituições para ajudar os idosos hajam muitas, mas não há lá, não há camas. Há apenas 70 camas no Conselho do Seixal para mais de 40 mil idosos e aquela estrutura vai ser muito importante para as pessoas todas. É um lar comparticipado, que as pessoas pagam 85% da sua reforma e que qualquer pessoa do Conselho pode ir para lá. Portanto, temos que aqui agradecer muito à Câmara que concedeu aquele terreno, nos deu um subsídio de 850 mil euros para o lar, o Estado também vai contribuir com 1 milhão de euros e a instituição tem que arranjar cerca de 1 milhão de euros. Portanto, eu peço apelo a todas as pessoas que me estão ouvindo, queiram ajudar a instituição. Há uma linha de, portanto, bancária, um número que pode se informar para que possam dar um donativo lá pessoalmente, porque a instituição tem que arranjar 1 milhão de euros para aquele projeto ir para a frente. Com uma instituição carenciada, sem fins lucrativos, é complicado, mas estamos aqui para lutar por isso e esperamos que em abril tudo seja inaugurado e para que possamos ajudar ainda mais os idosos deste concelho. Um apelo à ajuda da população para pôr de pé o lar de idosos da URPIS. É assim que termina hoje o Seixal Saudável, que regressa na próxima semana com medidas para combater o desemprego. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.